racional, real e oficial. E sou a mais moderna, transexual. Eu sou sensacional, real e oficial. E sou a mais moderna, transexual. Aniquilamento, aniquilamento. Esse puto só me fode se eu der consentimento. Vim de moto hoje, bike, dois de mil no monumento.